Universo Interativo, podcast, informação e cultura nerd. Amigos de todo o planeta Terra, estamos começando mais um podcast Universo Interativo e hoje iremos falar de filmes clássicos da tarde, né? E por que não? Eu sou o Doug, daqui de Curitiba, e estou aqui comigo, meu irmão, o Brunão, o Cabeção. Ei, daí galera, Bruno, mas esquece o Cabeção, pelo amor de Deus. E lá do Rio de Janeiro, o meu amigo Beto Costa FM. Fala galera, Beto Costa FM na área. E também lá do Rio de Janeiro, o nosso brother, Rodrigo Mesquita. Fala aí, pessoal, só pra dizer que Aventureiros do Bairro Proibido ainda, pra mim, é o melhor filme de Sessão da Tarde que eu já vi até agora. Oh. Puta que pariu. Foda pra caralho. E lá do Ceará, o nosso brother, Rogério Castelo. Fala, galera, e até hoje eu não consegui terminar de assistir a porra do filme do Mario. Porra, cara. Detalhes durante o cast. Vamos lá, pessoal! Iremos falar dos filmes da Sessão da Tarde e da Tela de Sucessos. E, cara, o primeiro filme da minha lista é o filme clássico, Curtindo a Vida Adoidado, Ferris Bueller Day Off, de um filme de 1986, com o nosso querido Matthew Broderick. Pronto, acabou o podcast, pode ir embora, vambora. Classicão. Falou do especial, acabou. Classicão. Assim, peraí. Cara, Doug, antes de botar isso na mesa, a gente tem que definir algumas regras. Eu preciso saber o nome do filme e eu preciso saber o nome dos atores, cara, porque na Sessão da Tarde eu não lembro nem da porra daquelas traduções idiotas. Todos os filmes eram... É verdade. Os amiguinhos vão para casa do caralho. Viver na vida adoidado. Cara, achar esses nada filmes a ver, em inglês... Né, cara? É totalmente, né, tipo, diferente o nome, né? Cara, eu tô no Wikipedia que tu acha tudo, mano. O que eu faço? Graças ao Google, sempre tem um idiota que buscou a mesma coisa antes de mim. Sim, então sim. O que eu boto lá? Aquele filme que tem um cara muito louco cantando Beatles e tem o Marilyn Mason. Aí aparece lá, viver na vida adoidado. Porque alguém fez essa pergunta no Yahoo. É verdade, Marilyn Manson, não entendi também. É buscador. Não estão pagando porra nem pra gente falar isso aqui, então. É buscador. É isso aí, Rodrigo. Eu duvido que qualquer pessoa já pagou alguma coisa pela Yahoo. Filme do Marilyn Manson, que você não sabe disso. Conte aí, Rogério. Pô. Cara, vocês não sabem disso, velho? Não. Vocês sabem aquela série da TV Cultura que era Anos Dourados? Não, é fake. Isso é fake. Não é o Marilyn Manson, cara. Quem é você? Você está sendo leviano, Doug. Quem é você pra dizer? Não é o Marilyn Manson, bro. Não procede, senão é fake, cara. Não é o Marilyn Manson, não. Cara, o bom dos anos 90 é exatamente isso. Todos os fakes não podiam ser comprovados. Deixa eu continuar minha mentira. O cara do Anos Incríveis era dito que, porque o cara era sempre doente, aí a galera disse, não, ele era meio albino e tal, ele cresceu, virou o Marilyn Manson. Aí beleza. Passou um tempo, veio o filme Vivendo a Vida Doidada. E aquele cara também era sempre doente, sempre, tipo, o mundo vai acabar, depressivo e tal, é o precursor do Zemo. Então, sim, tipo, a galera dizia, cara, esse cara é o Marilyn Manson, entendeu? E essa lenda ficou, cara. Todo mundo falava isso. Puta merda, velho. E quando você não internet nessa época, bicho, e aí? Cara, ou você acreditou ou não? Eu acreditava, todo mundo ao redor que acreditava, porque quem falava era o cara mais velho. Os caras mais velhos era a única fonte de Google do mundo, cara. Porque o pai dele tinha dito. Não, o argumento que o cara dizia, não, meu pai foi pros Estados Unidos e descobriu. Nossa senhora. Entendeu? Era o argumento, cara. Era o argumento macho do começo dos anos 90. Meu pai foi pros Estados Unidos e descobriu. Meu pai foi pros Estados Unidos e descobriu tal notícia que eu vi pelo espaço aqui. Muito louco. Meu pai foi pros Estados Unidos, viu lá um troço chamado internet, outro negócio chamado computador, super estranho. Aí de um buscador lá de internet, ele digitou e achou. Não sei se vocês sabem, mas teve uma série também com esse nome de Ferris Bueller. Eu não lembro qual foi o canal. Eu já li isso, que teve uma série que tinha o Ferris e tudo mais. Estreou isso aí lá. É, teve uma série também desse treco aí. Caramba. Por aí na internet você deve achar. Mas não era com o Matthew Broderick, né? Não, não. Acho que não era com ele, não. Não, era. Mas já tinha uma série mesmo. Só nunca ouvi falar, cara. É só você procurar. Procura na internet. Bota lá. Série estranha com um cara que virou o Mary Mason. Bom, você achar aqui, então, né? Vou deixar o link aí pra galera. Né, não, cara? É esse negócio do nome, né? Eu tava vendo esses dias aqui em casa. Aí eu falei assim pro meu pai. Nossa, velho, tá passando um Ferris Bueller. Ele, ah, tá. Tipo, daí depois... Porra, ele, é essa, né? Ele nem sabe. Daí depois que ele veio, nossa, que foda, não sei o quê. Que ele sacou que filme que era. Pelo nome, dá pra você saber, né, cara? Puta, cara, não tem nada a ver o nome, né? Por semanas, nada. Eu fui pra escola fazendo um sonzinho no ônibus. Bow, bow, bow. Oh, yeah. Cara, eu passava horas fazendo isso. Vocês querem ver? Clica aí que vocês vão ver, ó. A série aí, ó. Não era com o Matthew Broderick. Matthew Broderick. Os caras belos vêm gravar, velho. Não, eu só sei falar Silva, essas coisas. Olha, cara, Jennifer Aniston e Ferris Bueller. Que porra é essa, mano? É, era a série, cara. Era essa aí. Esses cabelinhos dos anos 80 é muito engraçado, cara. Puta merda. Isso aí é de 90. Parece um capacete isso aqui, cara. Cabelinho de pigmaleão, né, dos homens. Se botar ele num filme da MGM, falando assim, ó, uau. Eu descobri esse negócio dessa série aí, sem querer, procurando o filme pra ver no YouTube. Falei, cara, pô, tá com boa saudade, quero ver esse filme. Aí eu botei o nome do filme em inglês e botei dublado. Aí apareceu assim, Ferris Bueller, tal, eu cliquei, eu falei, ué, não é isso não. Aí apareceu dois, três, cliquei, porra, é essa? Aí comecei a ler. Aí eu fui procurar e eu falei, caraca, na hora que eu descobri que era uma série, a cabeça, pum, boom, blow in my head. Mas transmitiu ou não? Transmitiu. É uma série mesmo isso aí. Mas na Globo ou não? Não, na Globo não. Foi no canal lá fora. Ah, tá. Tem, acho que no YouTube, se você procurar, eu achei o link na época. Meu cara estimado amigo Doug, YouTube tem tudo, cara. Tem tudo, cara. Aí você acha aí até legendado pra você ver. Não tem dublado não, mas legendado você vai achar pra ver essa série aí. Não, boa pedida. Vou deixar o link pra galera aí, dá uma olhada assim, né? Como eu, que, porra, tô curioso bagaralho. Não, como o filme não tem como ser tão bom como o filme, cara. Não tem como, cara. Jennifer Aniston. Estão, cara, o que, que eu te digo, Aniston, mano? Né, quando eu tiver com 80 anos, ela vai ter esse mesmo rosto, então... Mas, cara, um negócio legal do filme, porque, assim, todo mundo queria ser que nem o Ferris, né, cara? Todo mundo queria matar a aula igual a ele, fazer um plano daquele pra ninguém descobrir e, tipo, sair curtindo, dirigindo um... Sei lá que carro que era aquele, cara. A Ferrari. Que nem os digos, é. A Ferrari, e né? E a mais gatinha da escola também, né? Do pai do Cameron, né? A Ferrari, né? Isso. E detalhe, depois você não ser pego, né? Exato. Exatamente. Nunca vou esquecer os caras do estacionamento que, tipo, pegaram a Ferrari e saíram a mil. Eu não sabia que existia... Assisti esse filme muito novo, né? Eu não sabia que tinha milhas, né? Achava que milhas era só como era quilômetros em inglês, né? Depois é que eu fui entendendo. Aí tinha aumentado, assim, porque milhas é 1,6 a mais, né? Pra quilômetros ele sempre é um pouco mais. E cara, era bizarro porque os caras tinham passado, assim, umas 300 milhas e tal. Eu, caralho, numa tarde os caras viajaram metade da cidade, foram bem longe, foram pra outras cidades e voltaram. Eu, meu irmão, Ferrari deve ser um carro bem rápido mesmo. Excelente, né, cara? Excelente, muito bom. Parte, é muito engraçado na parte do estacionamento, que ele chega pro cara, o cara é o maior cara de mexicano, né? Aí ele fala assim, você fala inglês? Aí o cara olha pra ele e fala, tipo, cara, que país que você acha que a gente tá? Não, na verdade, você fala a minha língua? Você fala a minha língua? A tradução sempre é isso, né, cara? Você fala a minha língua? Não, eu fico triste quando o cara fala, você fala português? Eu, cara, não. Não, é, mas não, é não é nada contra, né? Não, você fala minha língua, é aceitável. Mas quando o cara tá nos Estados Unidos e fala, você fala português também? Não, é, tem dublagem que eu porra, cara. Mas, what the fuck, né, Rogério? Que engraçado falar isso. Você fala minha língua, parece que o cara é de outro planeta, pô. É, mexicanos não... Eu gosto, né, muito de ver filme legendado por causa disso. Porque tem hora que eu tô vendo filme dublado aí. E olha, ele fala português. Eu, não. Não, mas isso aí eles estão fazendo, cara, de um tempo pra cá. Porque antigamente, as dublagens... elas tinham um padrão. Eles nunca falavam, vocês falam inglês, era sempre minha língua. Não era policial, era tira. Era um tira. Você nunca vai me pegar, tira. Então eles faziam, eles usavam algumas gírias. Eles tiraram tira, cara. Puta que pariu. O tira, ele encaixa quando o cara fala cop. Se o cara fala cop em inglês, a boca dele vai mexer bem pouco. Então tu não pode falar policial, entendeu? Não rola. Tipo, caralho, é um policial, entendeu? Então ele fala... Não dá o time, né, da boca pois do cara. Então ele tem que falar tira. Mas... eu não sei não, cara, se eu tô errado, alguém me corrige aí nos comentários, mas já teve uma gíria, não sei se era tira é daqui, porque eles tiraram isso de algum lugar, esse negócio de tira. Já teve por aqui no Brasil também. O pessoal falava isso. Tinha uma outra gíria antes, que eles falavam também, quando era aquele seriado Chips, também passava de tarde, que eles não falavam que os caras eram policiais, era um outro nome. Aí eu era muito pequeno, eu não lembro, não, mas caçar aí na internet vocês vão ver. Mas com certeza é isso aí. E você pode ver que não tem um filme que eles falam, nunca vai me pegar, policial. É sempre oficial, eles chamam os policiais de oficial e tira, só. É sempre clássico isso. Isso aí já é macete de dublagem, né, cara? Com certeza, né? Cara, quando eu vou fugir de policial, eu não falo, eu não me ligo muito pro que eu vou falar, não, entendeu? Mas, tipo, certeza que é assim que funciona. Todas as dublagens daqui, eles fazem questão de achar uma palavra diferente pra dublar. O não condiz com a realidade, sabe? Você não vai me pegar, seu tira, filho da mãe? Ah, é, filha da mãe, cara, que eu tava tentando lembrar. Ah, era sério, eu tava pensando nisso. Os caras sempre falam filho da mãe, eu acho inacreditável filha que é do teu dia. Aí aparece da mãe. O Samuel Jackson, tá aquele motherfucker bonito dele. What the motherfucker, man? What the motherfucker? Ó, não é querendo ser moralista, mas tipo, eu tava assistindo, mudando a TV, né? Tava passando um filme e tal. Aí o cara, filha da mãe. Beleza, né? Tipo, TV a cabo, passando um filme. Ó, e você nobre, é do pai? Filha da mãe, não achei estranho. Porra. Não, eu não achei estranho. Cara, eu botei na novela, o cara chamou a mulher de filha da égua. Filha da égua? Como assim, cara? Velho? Olha só, foi filho de uma égua, seu filho da égua. Não, não foi Cearense. Eu não sei se foi aquele filho de uma égua ou se foi aquela filha de uma égua. Eu só sei que ele falou, aí ela fez uma cara assim tal, e deu propaganda. Eu, cara, que porra é essa? Tipo, não pode. O cara ainda fala filho da mãe em filme pesado e tal, que tá passando na TV a cabo, você tá pagando pra ver aquilo. E na TV aberta, os caras falando filho da égua, cara. Não é pra ser moralista, mas eu achei muito estranho, cara. Muito estranho. Novela aí não tem a mulher chamando cara. Piranha, vadia, sua piranha. Ordinária. Nos Estados Unidos, o cara não pode aparecer fumando em TV aberta, o cara não pode aparecer bebendo em TV aberta. Tem essas palhaçadas. Mas aqui também já acabou. Aqui não tem mais. Se você pegar os filmes antigos, esses filmes aí que a gente tá comentando, se você pegar hoje, os filmes estão tão capados que você não reconhece mais o filme. Porque é, eles tiraram tudo isso que o conceito do politicamente correto não tem. Por exemplo, o Curtindo a Vida Doidado, ele passa pouco hoje na TV. Por quê? Não, porque, né? Cara, raramente, né, Beto? Porque tem que cortar quase tudo. Por quê? É um filme totalmente politicamente incorreto. Politicamente incorreto, né? Os adolescentes, né? Matando aula ali, etc, né, bicho? Ninguém adolescente nunca fez isso, né? Não, ninguém. Não, pera aí, mas cara, pera aí. Mas eu acho muito louco essas hipocrisias de religioso que tenta cortar, né? Tipo, ó, a gente tem que cortar esses filmes tudinho, né? Porque ele tem um monte de coisa politicamente correta. E eu acabei de ver uma dona que lembrou que comeu o irmão do cara e acabou o casamento durante o casório, cara, no meio da novela. Exatamente. Eu cheguei, entendeu? Eu fui gravar, liguei a TV, tava acontecendo isso. Cara, exatamente, cara. É muita hipocrisia. Cara, anime também, anime na Globo, quando passa, os caras cortam. É muita hipocrisia, cara. Anime é diferente, porque passa pelos Estados Unidos primeiro, e lá que eles cortam. O Dragon Ball, no caso, corta, né? Nossa, o Dragon Ball é absurdo, cara. Cara, Dragon Ball foi um dos poucos animes que eu vi que não cortou porra nenhuma aqui no Brasil. Foi o cara rasgava, subia todas sangue. As cenas do Mestre Kame com a Bulma é cortado. Todas as cenas. Certeza. Só o SBT. Globo, você tá falando? Só, eu vi no Cartoon não cortava. Cara, mas não, outra cortava hipocrisia. Pouquinho, cortava algumas coisas. No outra é hipocrisia, pouco. O Cartoon passava uma porrada de desenho violento pra cacete à tarde, aí agora tem que passar à noite. Dragon Ball, cara, eu tinha que passar pra casa. Cavaleiro do Zodíaco passa 2 da manhã. Porra do Lago Azul, a galera se suicida e, tipo, passava a cada 3 dias, entendeu? Um dia sim, um dia não. É, não, no próprio Curtindo a Vida Doidado, olha o ensinamento maravilhoso do filme. É um adolescente que acorda, ele engana os pais. Sim. Ele tem equipamentos em casa em que ele simula doenças, com aquele, o piano dele que faz tosse, ele engana o diretor da escola, ele rouba o carro do pai do amigo, incita o pai do amigo a se revoltar contra o pai, zoa numa parada da cidade e no final do dia ele se dá bem. É verdade, cara. Pronto, acabou, pô. E canta Beatles, né? Com puta de uma galera ali, cara. A televisão brasileira é tão grande que a gente tem que ficar se acostumar a ver uma novela no horário nobre. Um cara que é casado, tem uma família, tendo um caso com outro homem, ele terminando com esse outro homem, ficando com a mulher aceitar. E horário nobre, galera, ou seja, das 9 às 10 da noite, né? No mais tardar, né? Onde todo mundo, né, está acordado. É as hipocrisias, cara. É tipo assim, ó, você pega a dona de casa mega religiosa louca que quer fugir da realidade, tem que culpar o universo pelo filho dela não tá fazendo coisa errada, porque ela não presta atenção nele, aí ela fica morta de feliz porque as reclamações dela fazem a Globo ou outra emissora cortar algumas coisas horríveisinho que acontecem na sessão da tarde. Mas na novelinha dela, ela quer toda a confusão rolando, entendeu? Sim. Ela quer o ratinho fazendo teste de DNA e, tipo, a galera se matando lá, comendo... descendo pau. Cima da... É. Então, assim, a TV brasileira eu acho muito massa. Tipo, ela teve uma época que ninguém prestava atenção, enrolava de tudo, e agora todo mundo presta atenção, continua rolando de tudo, mas tem sempre os hipócritas, né? Tentando, tipo... E o Ferris Bueller, né, que era, né, o errado, né, né, Rogério? É por isso que eu gostava, cara, do SBT, cara. O SBT tava pouco se fudendo. É, eu chegava em casa, 1:30 da tarde, tava passando o filme do Chuck. Cara, isso nunca teve. Nunca teve. Cara, aí, por isso que uma das coisas que eu mais gosto no Cenoura Bravanel é que ele não tem filtro. Vulgo Silva. Foda, cara. Não, o cara fala assim, é o nome desse filme aqui, ó, Boneco Assassino. É sobre um boneco que mata as crianças. Só isso. Uma da tarde. Uma da tarde. Não quer passar na Globo esse dia. Lagoa Azul, bota agora! Cara, você falou de Lagoa Azul, tem uma coisa interessante. Você sabia que o Silvio Santos, eu já vi uma entrevista dele, que ele disse que muitos filmes que a Globo tem, infelizmente, na época, o SBT ele não tinha dinheiro pra bancar e puxar, mas que ele gostaria muito de passar no SBT. Se a Globo quisesse vender, ele comprava e exibia. Tanto é que tem uma penca de filme. Teve uma época aí que a Globo tava mal das pernas. Você pode ver que muito filme que era dela, o SBT comprou e ele passa, tipo, na hora da tarde, de noite, filmes que era da Globo. E o Curtindo a Vida Doidado, ele falou que era um filme que ele gostaria muito de passar no SBT. Cara, se isso é do SBT, passava toda a semana, cara. Não tá nem aí. Não tá nem aí, né, cara? Pro horário passa mesmo e que se foda, né, cara? Né? Porra, com certeza. Hoje em dia, que tá mais chatinho esse negócio de censura, de repente nem dá pra ele fazer isso. Mas assim, por exemplo, outra coisa que não aparece na televisão no horário nobre, aqueles filmes policiais que a gente via. Horário nobre não, desculpa, na tarde. Aqueles filmes policiais que a gente via, que tinha todo mundo dando tiro, se matando. Por exemplo, Um Tiro da Pesada. Caraca, quanta gente morria naquele filme. Uma galera, né, cara? O Axel Foley passava ferro em todo mundo, né? No bom sentido. Sim, ele era policial carioca. Ele dá porrada em todo mundo, sai dando tiro e depois faz perguntas. É só filme politicamente correto. É só filme muito bom, né? Cara, tem um filme fora também que, assim, né, tipo, triste também, né? Meu Primeiro Amor, cara, né, Macaulay Culkin, de 1991. Aquele filme. Aquele filme é tão doce, cara, tão doce, que eu assisti uma tarde e fiquei diabético. Ah, mas, cara, é da hora, sim, velho. Não, o filme é bom, mas é o filme com a tradução mais horrorenda de todo mundo. My Girl. Não, porque ele é Meu Primeiro Amor. Aí depois fez sucesso, fizeram dois. E aí ficou o nome... Meu Primeiro Amor. Dois. Cara. Caralho, teu segundo amor, né, retardado? E por que não, né, cara? Meu Primeiro Amor 2, né, cara? Maluco. Aí, os caras, provavelmente, quando eles deram o nome no filme, eles não imaginavam que iam fazer a continuação. O cara que botou o nome, já que ele colocou o nome zoado, ele tinha que colocar outro nome. Colocava, tipo, o Meu Novo Primeiro Amor, sei lá. Continua sendo Meu Amor. É, Meu Primeiro Amor 2. Quando eu vi isso, cara, é muito zoado. O filme é maneiraço, cara. É o filme maneiro. Não, mas o 2, Beto, é chatinho, cara. É ruinzinho mesmo. Eu não tô dizendo pelo filme, eu tô dizendo pelo nome. O nome ficou horroroso, cara. Sabe um outro filme com nome horroroso? Baseballs. SOS, um louco perdido no espaço. Ator foda pra caramba, né? Macaulay Culkin. É, também tinha aquele cara lá, é, como é que era o nome lá do pai da guria? The Nycroft, cara, clássico também, né? Ghostbusters. É, e aquela mulherzinha também lá, como é o nome dela? Jamie Lee Curtis, né? Jamie Lee Curtis, isso. Olha o naipe, né? Tipo, dos atores. Cara, cara. Eu achava essa mulher feia. Quando teve aquele filme True Lies. True Lies, é o Schwarzenegger, né? Maluco da mulher. Nossa. Aquela mulher faz um strip. Cara, aquilo me rendeu altos mastruzes. Muito desmedido. Foi muito Esmerildo. Porra. Foi tipo anêmico, maluco. Cara, eu gravei esse filme. Era Esmeril. Esmerilhou a cabeça do babão, velho. E o foda desse filme é que eles não vendiam a história do filme. Ele vendia na propaganda que chamava pro filme, né? Só vendia a cena dela fazendo esse strip, entendeu? Exato. Então você ficava assistindo, tipo, esperando pra aparecer a propaganda e depois pra aparecer o filme. Nesse filme era assim, e no Meu Primeiro Amor era um filme que a propaganda, eu nunca vi uma propaganda tão horrorosa, porque a propaganda já te dava um spoiler do filme todo. Eles colocavam aquela musiquinha, aquela música clássica do filme, fugiu o nome agora. É My Girl. É My Girl. É Temptation, se eu não me engano, o nome da banda. When it's cold outside, I've got the month of May. Aí colocava o moleque triste, tipo, ele se apaixonando pela garota, e tinha propaganda no final, o garoto triste porque a garota... Não, a garota triste porque o garoto morreu. Cara, não precisava você ver o filme. É, já sabe a história, né? É spoiler na cara, né, velho? Cara, a propaganda era um spoiler, era aquele Roy Hugo assim na tua cara. Era um chute nos ovos, né, cara? Direto, né, brother? Porra, cara, aí era... Pois é, agora eu lembrei de um filme também que tinha isso, eu fiquei puto, cara. Eu fui ver o King Kong, sabe? O mais recente. Aí eu tava vendo lá o trailer do filme, lá, a apresentação do filme, e mostra no final ele já tomando tiro dos aviões em cima da torre, velho. Porra! Que porra é essa, velho? Caralho, tu não sabia que acontecia isso? Sim, mas se, pra quem não viu o filme, vai ver, porra, ele vai tomar tiro e vai morrer, né, bicho? Ah, não. Meu irmão é novo, porra. Filme do King. Não, eu sabia que ia acontecer, cara. Mas quem não viu, porra? Nunca vi um macaco gigante subindo com uma loura no Empire State, porra. Cena clássica. Sempre, né, cara? Todo dia. Todo dia, cara. Eu passo assim pelo centro e tá lá o cara lá. Essa, aquela mina do Meu Primeiro Amor, hoje, tu vê aquela garotinha bonitinha, ela tá power up. Falando de mulher, tá power up. Ah, tá. Tá power up, entendi. Porra, tá guarapa, velho. Falei, o que é guarapa, velho? Não, power up. Quando não. Mulher bonita, deixa eu perguntar um negócio. Qual é aquela mulher que fez o primeiro filme do Transformers, que foi a mocinha? Megan Fox. Tu já viu a foto dela agora, depois do foto plástica? Ela tá feita. Mas hoje não conta, cara. Cara, ela tá horrível. Mulher de hoje em dia não conta, não. Ó, é por isso que eu gosto desses filmes dos anos 90, anos 80. Você só vê aquilo e esquece o resto, né, cara? Não, é porque não tinha esse negócio de plástica, não era tão eminente, então as mulheres não faziam. É verdade. Então, assim, peitos eram reais, bundas eram reais, o rosto da mulher era real. Pô, tu pega hoje, tu vê aquele o Diário de Bridget Jones, aí tu vai ver depois a mulher, ué, opa, peraí. O Diário de Bridget Jones. What the fuck happened? Então, essa garotinha ficou bonita pra caramba, cara. Ela ficou muito gata mesmo, né? E no filme mesmo, né, Beto? Ela era gatinha também, né? Ela era muito bonitinha. Eu lembro quando esse filme saiu, eu já era adolescente, mas eu não gostava muito de assistir, porque o pai da garota, ele era tipo uma espécie de agente funerário, né? Cara, aquilo me dava um nervoso. O cara ficava maquiando morto, eu ficava com nervoso daquilo no filme. Era ruim, né, cara? Incomodava mesmo, né? Uma garota ficou bonitinha também, foi mortiça. Família Adams, cara. Ela, tá... não, ela sempre foi. Pera aí, velho. Sempre foi, não. Puta guria esquisita da porra, velho. Esquisita pra caralho. Ah, velho. Eu cresci mirando em gótica, cara. E a primeira pra mim, tipo, voltando o tempo assim, parando pra pensar, eu, caralho, eu mostrei se foi a primeira gótica que eu gostei, cara. Bonita mesmo. Sabe quem que foi? Elvira, a Rainha das Trevas, mano. Ela era só bonita. Não, Elvira, ela fazia a aranha rolar no peito. Para que... de falar, cara. Aí essas mulheres fizeram parte do meu esmeril. Foi outro filme. De esmeril, porra, eu vi esse vira Rainha das Trevas, cara. Porra, cara. Cara, e a Xena? A Xena, eu realizei meu sonho vendo Spartacus. Spartacus. Eu vi a Xena pelada, porra. Caralho, cara, velho. Essa sessão da tarde era só a galera machista mesmo, velho? Será que as meninas... É por isso que as meninas, tipo, iam, estudavam e foram pra algum canto? Por isso que a gente virou só jogador de videogame? Cara, não sei. É, mais ou menos por aí. Ser criado, na época, um selo escrito assim, For Esmeril, e colado na capa do filme, porque, cara, os caras já faziam, os filmes de antigamente, anos 80, anos 90, era só sacanagem, cara, e passando não, de idade. Mas assim, todos os teus atos ilícitos sozinhos, pô, esses filmes também condizem comigo, entendeu? Todos esses atos não religiosos eu também praticava pra esses mesmos filmes que tu falou. Atos ilícitos, cara? Todos os filmes com as garotas eram só pra galera fazer a festa, será? Cara, ó, todos os filmes era esse, era na base pra Esmeril. Ó, vou citar um filme. Estamos só definindo isso, algo aqui que eu não sabia. Esmeril, irmão, não tem outra não. É um padrão, cara, isso daí, né, tipo do Beto, velho. Certo, está definida essa regra. Os filmes da Sessão da Tarde estão para o Emanuele, só que maquiados. Férias do Barulho. Caralho, isso era véio. Foda, cara. Ah, cara, Férias do Barulho. Só sacanagem. Só sacanagem. Cara, tinha o professor de yoga safado. Nossa senhora. A mulher era professora de yoga. Tá aqui o vídeo dela. Eu vi hoje para lembrar os meus meninos. Era Rama, Ana, Rama. Sensacional. Eu confesso, quando eu era adolescente, cara, eu era assim, mas porra, tá me saindo punheteiro do caralho, cara. Cara, olha só, anos 80. Hoje em dia que as crianças já tá com 11 anos aí, com carteira de cigarro e contando posição sexual. O legal desses filmes, né? Que quando era feriado, você assistia com a família e ninguém se tocava, né? Tipo, todo mundo assistia em paz, de boa, beleza. Aí, quando vai crescendo, né? Você começa, não, esse aqui eu vou assistir sozinho aqui no quarto, que tá um negócio estranho aqui acontecendo. Hormônios agindo, que porra é essa? Deus, cara. Hormônios à flor da pele a todo vapor, né? 9, 10 anos, assim, já. Porra. Esse do SBT, cara, que os caras já iam... Primeiro era safadão, porque o marido, o pai, né, que levava a galera toda, já aí ia procurando alguma coisa, né? Já procurava peitinho, né? É, já ia procurar ver se rolava alguma coisa. Os filhos também só queriam putaria. A esposa também só queria putaria. E ainda tinha professora de yoga muito louca. E tinha um mestre lá, né? Não tinha um mestre baba, alguma coisa assim. Pode crer. Altas cara. Lembranças surgindo. Cara, nossa, velho. Nossa. Olha o Esmeril. Eu lembrei de um filme agora, passava na SBT à tarde. Cara, olha o filme que eles passavam. Era um grupo de adolescentes querendo perder a virgindade. Parecia, tipo, eles conversando com a puta. Aí, ah, como é que um, tá bom, mulher. Cara, não é o Parks, não, velho? Não. Aí depois, no final, encontrando com a puta, mundo, ah, comemos. No dia seguinte, caralho, tô com uma coceira, todo mundo com chato, cara. Puta. Karate Kid? Quem que assistiu essa porra e deu porrada, né, tipo, na escola por causa do Daniel San? Me diga, quem que fez isso no colégio, cara? Quem não deu o golpe da garça, né? Quem não deu o golpe da garça? Cara, hashtag é OP. Overpower. Overpower. A definição do cara. Essa é boa, velho. É, o foda é que eu fazia karatê, sei lá, eu acho que fazia karatê desde moleque, né? Meu sonho era fazer Kung Fu, mas não achava, né? E quando achava era muito fake. Cara, aí tinha a porra do filme do karatê lá e tal, e via um seu Niyagi com um golpe, tipo, arrancava o nariz do cara, aquele golpe estranho. Que ele tinha, que bizarro. E eu cheguei pro meu professor, né? Muito achando que eu tava no meu direito. Eu, professor, assisti um filme aqui ontem, certo? Eu soube que o senhor foi uma vez pro Japão. Eu acho que tá na hora de eu me ensinar as técnicas que se prestam. Tipo, eu só sei aqui o Rian Shodan, eu só sei o Gidan Barai. Professor, eu quero... Quero matar. Esses, não, eu quero esses golpes aí que a galera aprende pintando cerca e tal. Eu quero soltar Hadouken, fala aí. Eu quero pegar, tipo, a mosca com os hashi, né? Eu quero essas técnicas aí, tem que liberar, professor. Aí o professor chegou, tipo, cara, ele ria muito e tal, e só depois me toquei, né? Tipo, não é bem assim, né? Ninguém vai aprender karatê pintando a cerca do vizinho, né? O cara tava se aproveitando do Daniel San. Falar minha experiência com Karate Kid, eu tentei fazer... Eu tentei aprender karatê igual no filme. Não. Nossa. Me dei bem. Só não, eu tentei serálogos. Pintar cerca e fui brigar com o garoto, tentei fazer e entendeu? Tomou porrada. É, deu certo, cara. Betão apanhou do cara, velho, pensando que era o Daniel San. Não, é, porque, cara, todo mundo quando viu esse filme, depois, né, achava assim... Porque no filme mostra você aprender karatê da forma mais simples. Idiota, tá chamando, né? É, cara, não, peraí e tal, tu vai fazer aquela coisa. E eu fiquei, tipo assim, uma semana... treinando em casa, aí eu lembro que tinha um garoto que ele não gostava de mim na escola, alguma coisa assim, arrumei uma briga, aí eu fui tentar, assim, ficar naquela pose do Daniel San. Meu Deus, tomei... cara, eu achei que você tava zoando. Não foi a pose da garça, não, calma aí, esse golpe eu não tentei, não. Ele fazia tipo um catar. No meio do colégio, assim, briga. Até ele lá, aquela posiçãozinha da cara. Fez aquela dancinha do araqueto que bota a bordona pro lado, assim. Nossa. Ai, caralho. Gira assim. Eu tentei fazer assim. Ó, o pior não é isso. Pior que no meu subconsciente eu tava assim. Se ele me atacar, eu, tipo, encero o chão, pinto a cerca. Aí o garoto foi, deu um soco no meu nariz e acabou a briga. Cara, quem nunca tentou, né, cara, seu Daniel San, cara? Quem nunca tentou, fala pra mim. Cara, eu só tenho uma birra com esse filme. Qual? Mas não é com esse filme, exatamente. Por que que a pessoa vai fazer um filme de Karate Kid, sendo que ensina Kung Fu pro garoto? Caralho! Isso não é... Primeiro. Cara, Jack Chan é chinês, cara. Eu falo porque... Peraí, vamos lá. Agora vou em defesa do Jack Chan. Porque esse filme, quando eles gravaram o filme antes, lá no, na China, e quando eles foram vender, eles tentaram arrumar uma produtora e tal, pra poder divulgar o filme. E os caras falaram, olha, a gente compra, a gente divulga, mas a gente só coloca se o nome for Karate Kid. Só que o filme já tava gravado, era em Kung Fu. Era a história de Kung Fu. Eles se basearam realmente no filme do Karate Kid, mas o filme já era sobre Kung Fu. Aí os caras pegaram e falaram, ó, cara, tá, beleza, o filme tá aqui, então quer comprar e botar o nome de Karate Kid, botar o nome de Karate Kid, pra continuar a franquia. Mas era por isso, o filme foi gravado antes, botaram o nome depois. Funcionava assim, gente como a galera do Jack Chan, que começou a tentar migrar pro cinema ocidental, e um dos primeiros desses que conseguiu espaço foi o Pat Morita, né, que é o Sr. Niag. E o Pat Morita, ele veio com essa proposta, exatamente como o Beto falou, olha, a gente tem esse filme todo, vamos fazer a versão americana? Vamos. Botaram o Karate, porque o Karate era o que a galera conhecia, cara, tipo, foda-se, tipo, vamos encaixar as coisas. Era mais comum, né, tipo, na época, né, cara, o Karate, né, também, né. É, e também tinha um lance, nos Estados Unidos já tava se difundindo muito o Karate na época do Karate Kid. Eles pegaram, tipo, a mania do momento, aí o cara veio com um roteiro bom, porque o Karate Kid, embora pareça ser um filme simples, mas ele tem um roteiro bom. Porque era a ideia dos anos 80, cara. Hoje, infelizmente, a galera fala assim, ah, o filme é ruim, Karate Kid é ruim. Não, você tem que voltar na época que o filme foi feito. Se você comparar com a visão de hoje, você vai achar muitas falhas no filme. O filme, porra, é velho pra caceta, cara. 1984, ó, faça os cálculos, entendeu? 30 anos já de filme. As pessoas de hoje, ela tem mania disso, ela quer comparar, ah, pô, o filme tem falha nisso, tem falha naquilo. Pera aí, cara, na época, pô, isso aí... Na época era assim, né? É, exatamente. Tem que analisar muito a época, né, cara? É, você tem que analisar a época. Eu lembro que passava a propaganda quando tava no cinema e tocava aquela flautinha de bambu. Cara, não tinha um que não queria ir pro cinema ver isso. Porra, Beto, você é velho, hein, cara? Você assistiu isso no cinema, cara? É, isso aí passou aqui no cinema. O filme sempre chegava atrasado aqui, cara. Eu lembro que quando eu ia pro cinema que eu era novo, os cartazes do cinema, eu cheguei a pegar cartaz pintado à mão. Não era foto ainda. Caramba! Eles não tinham... não tinha essas impressoras poderosas de imprimir uma foto grande. Então os caras pintavam o cartaz. Devia sair mais barato, né? Aí o cara pintava e o Karate Kid era um... Pô, tinha um cartaz bonito pra caramba. E passava aqui no Madureira 2. Nossa, que era um cinema senhora, aqui no Rio de Janeiro. Nem existe mais. Era cinema na rua ainda. Era aquele cinema cadeira vermelha, tudo vermelho. Eu lembro que fui assistir um filme dessa vez... Eu contei. E também isso lá num Passo Controle lá, que eu fui assistir o Grande Dragão Branco, que os colegas meus eram mega trolls. E os caras levaram uma mochila e não falaram nada pra mim. Chegou lá, a gente tava assistindo o filme, apagou a luz e tal. E quando chega aquela hora da porrada que tá comendo lá no Grande Dragão Branco, né? Que o cara tá batendo lá no bolo. Peraí. Bolo? Bolo Yang, né? É, o bolo. Só a galera pensa. Só a galera pensa, o cara tá batendo no bolo, cara. É, porque, pô, na minha cabeça eu já sei o nome do cara, no Bolion. É, daí a galera fica perdida. É. Aí o cara tava batendo lá, tal, os caras abriram a mochila, eles levaram dois pombos e soltaram dentro do cinema. Aí, de repente, o cara pegou e gritou, morcego! Falou com o cinema inteiro. Enquanto aí, isso, lanterninha com a pipoca na mão, assistindo tudo e rindo pra caralho. Cara, tanto que se foda, né, velho? Isso me deu um cagaço, porque acendeu luz, aí o pão voando pra lá e pra cá, aquela coisa toda. Depois tacaram lá no alto-falante uma voz, né? Os responsáveis vão ser presos. Eu falei, caraca, meu Deus. É, os caras, não, vambora. Largaram a mochila lá. Vou em cana pelos tiros, né? É, cara, isso aí foi eu em adolescente. Ô, Doug, e o tio Fernando que soltou um urubu no cinema, cara? É, exatamente. É, né, cara? Exatamente, cara. Né? Teve um tio nosso que soltou urubu no cinema. Nos anos 80 era assim, era zoeira. É assim mesmo, né, cara? Hardcore. E por que não, né, cara? Soltar urubu dentro do cinema, cara. Por que não? Pegar um urubu aqui, né, cara? Esse colega meu lá cataram dois pomos. Era mais fácil, cara. Catar urubu. Mais fácil, eu acho. Esses pomos sair desse cinema deve ter durado várias sessões, cara. Quantos filmes que eles não assistiram, né, Roger? É, tinha que ter chamado uns moleques com a baladeira, né? Tipo, completamente politicamente incorreto, mas era o jeito. Vocês sabem o que é a baladeira? Baladeira é a versão daqui do estilingue. É, aqui a gente baladeira. Chama de atiradeira. Ó, mas pra falar uma coisa que, tipo, a gente não percebe, o Pat Morita, ele recebeu indicação de melhor ator coadjuvante pro Oscar, cara. Então, assim, por que que é um besterol aqui no Brasil? Vocês já viram como esse filme é dublado no Brasil? Cara, é ridículo. Ridículo. Tipo, o Senhor Niag é dublado como se fosse um comedor de flango. Eu faço o flango, você quer de flango? E o moleque, ele, cara, a voz dele é tipo um horrível. Adulto tentando fingir ser um moleque, entendeu? É ridículo. Por isso que ele não é levado a sério aqui. Mas lá, foi um sucesso muito foda, cara. Muito, muito mesmo. A dublagem era muito estranha, né? Daniel Sam vai treinar não sei o quê. Daniel Sam pega o casaco. Parecia a dublagem do Chaves nos primeiros episódios, né? Exatamente. Com delay na voz, né, velho? Delay, é, mas a melhor dublagem do Karate Kid, o clássico mesmo, que eu acho ainda é a primeira. Porque depois eles redublaram o filme e ficou horrível. Sei lá, parece que você já acostuma. A voz do Ralph Mack, pra mim, é aquela primeira, cara. Eu não consigo me acostumar com a segunda dublagem e eu não consigo me acostumar com a voz original dele, que é o pior. É, exatamente. Era outro estúdio, né? Não era o estúdio Herbert Richards, né? E a mesma coisa com o outro filme da lista aqui, que é o De Volta pro Futuro. Cara, a voz do Herbert Brown e do Marty, pra mim, não vai ser outro. Não. É até legal falar isso pra galera, porque o que normalmente acontece? A distribuidora daqui pega os direitos, né? No caso, tipo, o grupo... Alamo. Não, pode ser o grupo a Globo mesmo, pode ser a Record, pode ser o SBT. Isso. Aí eles levam e fazem um contrato com a dublagem. Quando eles fazem esse tipo de contrato, porque eles têm um filme, têm o direito do filme e compraram a dublagem. É tipo fazer uma espéciezinha de rasteira pra galera dos outros canais. Por quê? Quando eles aceitam vender esse filme, a galera dos outros canais vão ter que fazer uma nova dublagem, nem que contrate o mesmo estúdio, entendeu? Então isso acontecia muito, porque o que acontecia normalmente? Os grandes filmes um estúdio comprava e vendia, podia vender pra um, aí vendia exclusivo, ou então não vendia exclusivo e passava em dois canais, que era raro, mas acontecia. É, Globo, SBT, Vide, né? Isso. Até o Pânico, por exemplo, o Pânico 1, Pânico 2, a Band conseguiu passar, chegou a passar na mesma semana aqui na Globo. Então, são raríssimos isso acontecer, mas acontece. Aí, a galera começou a perceber, peraí, a gente tem mais dinheiro do que estúdios. Estúdios, dublagem não é uma galera assim que tem todo dinheiro. Então, a gente vai comprar direto os filmes, vai contratar o estúdio e quando for vender o filme, faz o outro canal ter que dublar. Ou seja, quando o canal compra a porcaria do filme, ele ainda vai perder uns 3, 4 meses encomendando a dublagem. Então, é uma forma de dar uma rasteira pesadíssima na galera, né? Então, a gente teve isso com vários filmes. Filmes esses, tipo, como o Karate Kid, né? Quando ele também foi passado pra ser distribuído em VHS, tem que ser outra dublagem, aí atrasa o VHS. É uma forma de monopolizar, né? De ter o poder. Atrasava mesmo, cara, que o filme até chegar no VHS era 5 anos depois. Era. Os caras já tinham morrido já. É regras dos anos 90, né, galera? Anos 80 e 90. É engraçado como é que isso é rápido hoje em dia, né? Um filme sai do cinema, cara. 3 meses depois tá DVD na locadora. 3 meses não, cara. 1 mês depois já tá passando no TV a cabo. É, no Netflix, né? Isso, quando o filme não fez sucesso, ele, 1 mês depois, ele já tá em DVD e Blu-ray. Agora, por exemplo, eu tava percebendo que os Guardiões da Galáxia, um dos poucos filmes que eu quis assistir de novo, queria assistir e tal. Eu, cara, vamos esperar sair o DVD, o Blu-ray, pra eu ter ele na melhor qualidade. Cara, eu comecei a perceber, caralho, que porra, tá demorando demais. Eu acho que demorou 4 meses e meio, 3 meses, porque ele não foi lançado ao redor do mundo ao mesmo tempo, né? Tem que esperar parar de passar, sei lá, no Japão. Aí eu percebi assim, caralho, demorou demais. Cara, na minha infância que demorava, cara, Caça Fantasma, sei lá, tipo, era 10 anos pra chegar ao VHS. É, cara, quando demora. Você tinha que esquecer do filme. Cara, o Caça Fantasma também, né? Tipo, demorou muito tempo a sair, né, cara, em home video, né? Não sei se vocês lembram, né? É, caralho, você agora usou uma palavra que, nossa senhora, home anos video. 80, home video. Novos dueto Filco. Simplicidade no pequeno 14 e no grande 20. Tem coisas que só a Philco faz pra você. Caraca, a propaganda do vídeo cassete era isso. Tenha um cinema em sua casa. Um aparelho. Nossa senhora. Vídeo cassete em duas cabeças, Philco. Um verdadeiro raw vídeo. Só quem viveu, né, Betão? Cara, pô, isso era muito clássico. Muito clássico. Tu comprava um jumbo, era um treco do tamanho do, sei lá, de uma máquina de lavar. Vídeo cassete, quatro cabeças, né? Pô, quando chegou o quatro cabeças, já era tipo assim, era o top de linha. O primeiro era o de duas cabeças. Aquele da Sharp, né, cara? O filme agora que eu li aqui me lembrou totalmente tempo de escola, que é o Te Pego Lá Fora, Bud Revell. Qual a escola que não tinha o Bud Revell? Puta merda, cara. Esse filme não passa mais há muitos anos, ele só passa em Corujão, né? Só em Corujão. Antes mesmo do bullying, foi pedido que esse filme saísse da grade, porque de fato ele é um filme, tipo, 100% bullying, né? Tipo, é o cara que marca pra brigar. Cara, adorava aquele filme, velho. Cara, era assim, não, na era minha verdade, época de escola era assim. Verdade. Não, cara, tinha Facebook, não tinha nada, o pessoal marcava porrada assim. Hoje em dia, né, o que o nego faz? O cara vai lá e mata o outro, entendeu? Aquela época não, aquela hora era porrada na cara, entendeu? Era soco na boca e chute na barriga e filha da puta, eu vou chamar a minha mãe, tá ligado? Não, quando era 5 contra 1, aí a gente pegava uma cadeira e jogava na galera pra ganhar espaço. Pera aí, cara, 5 contra 1? Defina isso, Roger. Quando era Deus. Vamos lá, já, voltamos quando era Esmeril. Esmeril. Tipo, não, essas cenas legais de briga, eu vivi uma bem filme mesmo, a gente, tipo, todo indo pra um show, né, molecão? Aí a galera, caralho, vai rolar um show massa ali e tal, vamos. Só que ao mesmo, no mesmo local, um quarteirão do lado, tava rolando um showzão de funk, né? Aí a galera não sabe, sei lá, como, porque essas brigas, elas vêm, né? Acontece, como, né? Juntou, assim, uns 5, 6, 7 caras, cada um dava 3 da gente. Né, só de ombro. Aí os caras chegaram querendo confusão, com latinha de cerveja amassando e tal. Aí a galera, ah, relaxa, meu irmão, hoje a gente tá de boa, o Roger aqui sabe Kung Fu. Aí todo mundo olhou pra mim. Aí eu, como é que é? Sai correndo, velho. Deixei meus amigos, deixei os funkeiros lá conversando, cara. Mas eu corri, velho. Tipo aquela cena assim de filme, sabe? Eu olho pra esquerda e corro. Um filme clássico também, né? Que eu ria pra caralho, velho. Loucademia de Polícia. Porra, quem que não lembra, né, Lô? Do Marrone, cara. Clássico. Quem que não lembra, velho, do Marrone? Não, cara, o Loucademia de Polícia, o personagem mais maneiro é o Zed. Não cara. Tem. O Zed é o mais maneiro. O Zed é o cara. Pode crer. O loucão, né? Universo paralelo! É, então. Universo paralelo! O melhor dublador do universo. E aquele lá que fazia, né, os bagulho de placar voz? Ele. Lindos, caras, nossa! Esse cara era foda, velho. Era. Você bota hoje no YouTube e você acha shows inteiros dele. Capaz que ele legendado. Fazia aquilo mesmo, cara, não era, né? Edição de áudio? Não. Era ele mesmo, era não, ele tem mesmo. Tem uns exageros, mas ele é um nível caraca, épico, cara. Ele realmente fazia. Irmão. Se você caraca. For no YouTube. É tipo procurar stand-up antigo do Ed Murphy. Ah, o Jones, na época. Jones, o nome dele. Bem lembrado. É Jones. Incrível. A gente bota os links no post. Cara, o cara caraca, é muito. Caraca, velho. Muito bom mesmo. O cara, assim, né? É o mestre, né? Daquele. Como é que fala? Beatbox, né? É, beatbox com. Acho que mímica vocal, sei lá. É eu o só Michael sei que. Winslow. Isso, ele foi contratado pro filme por causa disso. Entendeu? Os caras, ó, foi. Tem um cara que faz isso, vamos colocar ele aqui como não. Policial e vamos dar um espaço pra ele fazer essas coisas loucas. E, cara, aquela cena que ele imita que é um robô, que ele botou a placa mãe da barriga. Clássico, clássico, dentro da blusa. Cara, genial. É genial. Os caras estão dando uma surra nele, aí ele tá apanhando e tal, e começa a botar umas coisas, uns circuitos no corpo, assim. Aí começa a fazer um som, assim, de robô. E os caras, caralho, o cara é um droide. Vamos correr daqui, vamos vazar. E sai muito correndo, bom, cara. Né, cara? Muito excelente. Bom. Cara, tem um do Louco Cadeiro de Polícia. Eu não lembro quem ele era, mas ele era um cara que todo mundo achava que ele era gay, e ele sempre entrava num bar de gay e tocava uma musiquinha, cara. Ah, hoje é azul, cara. Era. Porra, Blue Oyster Bar, aquele clássico. Esse clássico, é o clássico, né? Shut up! Essa é ser uma das músicas mais tocadas em podcast. Ó, uma curiosidade é que o Zed, que eu falei que é o personagem predileto, ele no primeiro Academia, ele era o vilão. Mas eu acho que os caras gostaram tanto do personagem que depois ele virou policial também. Excelente personagem, né, cara? Cara, pô, me amarrava. Teve desenho de Academia de Polícia, teve muita parada boa, cara. E o desenho, cara, é também, né, era foda pra caramba o desenho. Não sei quem que vocês lembram, cara. Eu lembro. Maneiro, cara. Muito maneiro mesmo. Ah, era bom mesmo. E tinha vários dos dubladores originais dos primeiros filmes. É, exatamente. Era foda pra caralho, cara. Academia de Polícia teve o 1, 2, 3, o 4 e o 5, cara. É, mas depois, eu acho que foi o Mahoney. O Mahoney saiu, aí... O Mahoney saiu, acho que no terceiro ali já, né? É, aí depois saiu, aí os caras continuaram com a franquia, mas não ficou bom, não. É, não ficou bom, exatamente. Uma coisa interessante nesse filme, que eu acho... Esse filme vai até o 3, eu acho. Vou procurar aqui. Não, cara, acho que vai até o 5, se eu não me engano, tem... Tem uma caralhada de Academia de Polícia. Parei de ver quando o Mahoney saiu. Uma coisa interessante que eu acho nesse filme é que o nome em português é um dos poucos filmes que o nome em português é mais maneiro do que o inglês. O nome dele aqui em português, Loucademia de Polícia. Tem tudo a ver com o filme. Inglês é... Police Academy. É, não tem... Academia de Polícia. Tipo, quem estiver assistindo vai perceber que é uma zoeira. O nome da gente ficou muito mais engraçado, que é o Loucademia. O trocadilho ficou mais maneiro. Eu achei mais maneiro. Não, eu também achei bem mais maneiro, né, cara? Ficou bem mais irado, né? São sete. É, são sete? São sete, viu? Academia de Polícia, a primeira tarefa. O bizarro é que assim, o primeiro filme, eles estão na Academia de Polícia. Eles vão se formar e ninguém, tipo, aprova que acha que aí qualquer um vai sequer passar. No dois é a primeira missão deles. Aí eles voltam ao treinamento. Quatro é, aqui em inglês, né? Citizens on Patrol. É. Aí no quinto eles vão pra Miami Beach. No seis eles são atacados. Tem aquela gangue lá. E no sete eles vão pra Moscou, que é bem fraco. Não é nada, é massa, cara, até que é legal. É, muito bom. Eu tenho... Steve Martin, cara. Steve Martin. Muito bom, cara. Quem lembra também de um clássico aí? Um Morto Muito Louco. Isso era foda, velho. Peraí. Mais um filme com selo For Esmeril. Total, cara. Uma cena For Esmeril. E peitinho ali, né? 100%, né, cara? Não, então. É que eu tô falando. For Esmeril, porra. Era Esmeril. É o clássico anos 80, né, cara? Se não tem peitos... Bota o carimbo aí. Não, é clássico anos 80. Bota o carimbo perto do Costa FM aí. For Esmeril. A partir de agora, tipo, declaro que todos as peitos... do mundo tem não, que o filme, se o filme for For Esmeril, pode botar esse selo Beto Costa FM. É, eu sei porque era Esmeril. Beto Costa FM. Beto Costa For Esmeril, aí, ó. Porra! For Esmeril. Mas era um filme foda pra caralho também, né, cara? E peitinhos, anos 80 ali, total, e, né? E Bikini Girls ali, total, né, velho? Putaria do cacete. Era putaria desenfreada, né, cara? Não tinha um stop, né? Tipo, digamos assim. Era foda-se. Era sem mão. Vai que vai, cara. Sem... Exatamente, era sem medo, cara. Os roteiros que os caras faziam, basicamente, eu classificaria hoje como uma soft comedy porno chanchada. Porque não tinha... Roteiro que nada, cara. Era For Esmeril total ali, cara. É, o cara falava, ó, bota uma mulher gostosa aí no filme, conta uma história mais ou menos maluca, foda-se, tá, né? Bom, e colava. É porque, cara, é o seguinte, eu ficava de tarde em casa, eu nunca fui de ficar muito na rua, né? Quando eu saía... Coisa de nerd, né, cara? Vamos deixar isso bem claro, né, velho? É, ficava com alguns colegas meus e tal, jogando videogame, então passava esses filmes aí. Sozinho em casa, pô, era a tarde inteira fazendo amor comigo mesmo. O cara, meu Deus, cara. Puta que pariu, ai, cara. Ai, que puxa. O Beto é uma figura, cara. Ah, pô, cara, ué, é o sexo mais seguro que tem. Você faz amor consigo próprio. Pega doença, não engravida, faz nada. Né? Faz amor, não, né? Pô. Lava a mão e vai dormir. Acabou, enfim. Ah, fazer igual aquele pelo cheio de calo. Não, pô, cara. A cena do aquele vídeo de 40 anos, pô, botava aquela musiquinha. Quando ele vai bater um, aquele bota o filme, né? Aí bota a musiquinha de clima. Pô, melhor coisa, cara. Esse filme aí. Olha só. O filme era peito e bunda por a cada 3, 4 minutos. Filho, era depois de uma hora, duas horas de filme, você já tava quase desnutrido. Anêmico, né? Já tava anêmico já. Era tarde inteira, comendo comida, vendo filme, batendo banho. Ô, maravilha. Palmas pro Beto, cara. Por favor, palmas. É sempre bom estabelecer um nível, né, num podcast. Just come on over and sit where I will. não é gostosa, mas que eu acho muito engraçado, é As Aventureiras do Bairro Proibido. Porra, cara. Não tem mulher gostosa. Kurt Russell, né, velho? Porra, aquela loura mega parada. Isso ficou muito estranho. Não tem mulher gostosa, Kurt Russell, né, velho? Ok. É que não deu time, porra, do bagulho. Não tem mulher gostosa e a loura é aquela, e aquela oriental. Cara, adoro oriental, cara. Oriental são as melhores, pô. Ah, cara, tem um Sif no filme, né? Tem um cara que é a cara do Pat Morita soltando raio. E, tipo, beleza, eu comprei o filme já. E tem é o Raiden, velho. Pera aí, é o Kurt Raiden. Russell, mas mais engraçado... O Raiden veio desse filme. Kurt Russell é o ator, não faz porra nenhuma no filme. O principal não faz porra nenhuma no filme inteiro. Só grita, atira, não acerta porra nenhuma, tenta bater nos outros. No final, o japonesinho, que seria o sidekick dele, que é o protagonista, salva a mulher, salva todo mundo. Cara, muito engraçado. Cara, Kurt Russell, cara. O que, que é Kurt Russell nesse filme mesmo? O mais legal é que, tipo, ele é um caminhoneiro. Não, a gente gravou um podcast recentemente sobre de RPG, cara. Eu até usei o nome do Jack Burton, que é o personagem do... Kurt Russell. Só pra zoar mesmo, cara, que eu tava lembrando do filme. Ah, bota aqui Jack Burton. Cara, demais, demais. Os Aventureiros eu assisti recentemente com a namorada, cara, só pra passar o tempo, né? E a gente riu acho demais, cara. Acho engraçado que, assim, ele nunca faz porra nenhuma. O chinês com ele sempre resolve a situação. Ah, não, eu não sei o que ele... Aí ele faz uma piadinha, o cara, ah, consegui, aí vai junto. O Raiden veio desse filme. Com certeza. O Mortal Kombat pegou, olhou esse filme, oh, pera aí, vamos fazer o Raiden, né, cara? Pensando, né, tipo, nesse filme. Foda-se, foram lá e fizeram. Me dane-se, né, cara? Os três feiticeiros desse filme, que é o Raiden, tem o outro, tem os outros dois que um tem uma espada e o outro eu não lembro. Tem um velhinho também, se eu não me engano, tem né? Tem um velhinho, não, cara, o velhinho, ó. O velhinho, cara, Mortal Kombat, aí Mortal Kombat. O Shang Tsung é o velhinho, o Raiden é o cara perfeito. É o Shang Tsung, cara. Eles tiraram desse filme. É perfeito, é igualzinho. É igualzinho. Mas, e a mulher se falou... Teve não continuação? Não, foi só aquele filme, né? Só esse, acabou. Eu lembro que a chinesinha, o nome dela aqui, eu ficasse aqui, Miaoin, pô, minha paixão. Beto Costa, Force Miril. Chinesinha dos olhos verdes. Pô, era, chinesa dos olhos verdes. Pô, cara, muito bom esse filme. Clássico pra caramba. E eu lembro quando esse filme, eu tenho certeza que eles fizeram esse filme aí pra ter uma continuação. Não sei por que não teve. Porque vocês lembram que no final do filme, o cara tá dirigindo o caminhão, e o monstro aparece o monstrão. É, o monstrão lá, e depois cortou ali. Isso tinha muita uma coisa, uma característica legal dos filmes dos anos 80, é que eu acho que os caras faziam. Eles não deviam saber assim, ah, vamos fazer uma continuação. Então eles deixavam sempre a maioria dos filmes com o ar de que poderia continuar a história. Se depois alguém quisesse comprar a ideia, eles partiam daquela segunda ideia, daquela primeira ideia, né? Que era o final do filme. Daquela premissa, né? É, eles deixavam assim, ah, vamos fazer um final meio dúbio aí, e se amanhã depois alguém quiser comprar a ideia, a gente faz um segundo filme. A gente faz um segundo, se não, foda-se, né? É, esse filme era um filme que merecia um remake bem maneiro hoje em dia e não fazem, cara. Vamos fazer... Será, cara, um remake, né? Seria ficar bom? Cara. Remake, se o filme é clássico e é bom, não. Pelo não, amor é, não, exatamente, cara, tô contigo. Cara, a Hollywood estraga, cara. Não, pô, eu não tô dizendo que remakes são ruins, retratar. Mas a Hollywood vamos estraga. Peraí, deixa eu me retratar. Esse filme poderia merecer uma continuação. Ah, melhor, então, melhor dizendo. Um remake. Pegar, tipo, até os atores, cara, os mesmos atores, eu não sei se todo mundo tá vivo aí que o filme é. Cara, remake, cara, o nome, né, tipo, remake, dá medo, entendeu? Pelo menos eu, não, né? Escuta o remake. Tem bons, né, cara? Tem filmes bons, mas tem uns horrorosos, né, cara? Fala remake que eu falo, não fala, cara. Hoje em dia você não sabe mais o que é remake, que é reboot, cara. Exato. Porque tá uma porque porcariada a só. A Hora do Espanto, né? Era um filme clássico pra caralho. Fizeram a porra, né, do remake, ficou uma bosta, cara. Tem outra coisa, você faz remake e reboot pras gerações futuras. A gente tá num nível de criatividade tão patético em Hollywood que eles estão fazendo remake pra mesma geração que assistiu o filme original. É. Então a galera não consegue aceitar o filme, cara. Só que, não. Peraí. Tipo, aí tem um adendo, eles fazem pra mesma geração, só que eles têm que fazer dentro dos padrões, aí a gente volta porque a gente falou lá no começo, dentro dos padrões do politicamente correto. Aí os caras cagam o filme. É por não, isso que assim, ó, vamos pegar na aqui, verdade, ó, era melhor a continuação. Mas assim, eles mudam pra caralho, cara, entendeu? Esse negócio, né? E politicamente incorreto. Eles pegam, né? Hoje em dia e fazem um troço assim, whatever pra caramba, entendeu? Que ia tipo, não dá certo com a premissa do filme, entendeu? Pega o Jurassic Park. Primeiro Jurassic Park, o Tiranossauro come o cara pela metade e todo mundo vê isso. Primeiro Jurassic Park, são coisas assim tensas. Mas ele virou um filme clássico pra crianças desde o começo. Então todo mundo assiste e não liga, entendeu? É Spielberg, né, Roger? Aí tá saindo a continuação. Não é remake, não é reboot. Tá saindo a continuação. continuação do Jurassic Park. Continuação, exatamente. Certo. A continuação passou lá um monte de animais em computação gráfica. Cara, eu vi o trailer e disse, porra, é incrível. O primeiro Jurassic Park tem, sei lá, 20 anos e ainda é melhor, entendeu? Os bichos, porque era mecatrônico, né? E qual que é o plot do filme? É o Guardião da Galáxia pega um trabalho, um dinossauros, job, né, feitos no laboratório. Não, dinossauro. Não, ridículo, cara, ridículo. Fiz assim, um pouquinho de tiranossauro, um pouquinho de velociraptor, um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, fazer um monstro, Godzilla. É. Godzilla, que não, mas também não tinha filtro, cara. Era uma época que o cara podia fazer, ele tinha um pouco mais de liberdade. Hoje em dia, os caras não têm tanta liberdade pra fazer isso. Não pode fazer porque nada, o cara, né, faz, cara? É, o cara faz o filme. Tanto é que, o que é feito hoje nos filmes? Os caras fazem um filme, aí, sei lá, grava 3 horas. O Peter Jackson tem essa maninha. Ele faz o filme, ele já sabe o que vai ser cortado. Mas ele faz o filme, deixa a censura vir, ó, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Ele tá, beleza. Aí ele vai lançando no cinema, depois ele lança a versão do diretor, versão estendida, versão extend, hyper estendida, e assim vai. Versão porque soft os caras... É, soft porn, com peitinho, cena só de close da Mega aí. Fox. Isso daí, cara, por que que é desse jeito? É dinheiro, entendeu? É grana que entra, né, tipo, na mão dos caras. E Hollywood, assim, pega muita grana e investe, tá ligado? E eles fazem isso, cara. O diretor mesmo, ele já virou um negociante. Ele não é mais um diretor só. Não, ele faz pelo dinheiro, né? Exato. Não é só isso. O diretor pode ter todas as ideologias de ser um diretor, mas ele também pensa como o cara que vai fazer dinheiro. Então ele faz a versão dele, ele assina um contrato e diz, beleza, a gente vai assinar um contrato, mas no DVD vai ter a versão legendada só com comentários do diretor. Então aí ele vai ganhar tanto. Vai ter a versão Director's Cut. É, então, versão estendida, versão Director's Cut. É, tem tudo isso, né, cara? O cara já assina ridículo, pensando nisso, sabe? Quem lembra dos Caça Fantasma, um filme de 84? Esse também era um filme clássico, né? The Nycrod, porra, esse era... Filme perfeito, cara. A única coisa que me vem na cabeça quando eu lembro desse filme é o Marshmallow Gigante. Marshmallow Gigante. Muito bom, cara. O Geleia, quem que lembra do Geleia, velho? Zanini! O Geleia era foda pra caralho, velho. E que alguém lembra do desenho? O desenho, eu tinha medo do desenho, você acredita que eu tinha medo? Eu tinha medo do desenho, cara. Não sei porquê. O Geleia, ele era muito escroto, assim, sabe? O Geleia. E eu falava, cara, o Geleia é escroto. Por que isso, cara? Do gosto de Geleia que eu acho mais engraçada, pô. Não sei. Que eu tinha, você zoa eu porque eu tinha medo do Goro do Mortal Kombat, né, seu viado? Cara, o Geleia era foda pra caralho. Uma coisa que eu lembro muito dos caça-fantasmas, um colega meu, ele comprou o Phantom System na época e vinha com caça-fantasmas. Vinha com os Ghostbusters, né? Cara, quando você ligava, aí tu apertava o start, o jogo falava... Eu, caraca, ele falou Ghostbusters! Excelente. Era muito maneiro, cara. E quando isso passou na TV... Porque esse é um filme que eu não consegui ver no cinema. Tinha um problema antigamente, que hoje também não tem. Isso aí é bom frisar. Que era a censura. Antigamente funcionava, cara. Porque era o seguinte, se o filme era... Todos os filmes, a maioria era censura 14 anos. E eu não podia entrar. Nos anos 80, isso, né? É, cara, eu entrei no cinema, eu entrava igual criminoso várias vezes. Quem nunca? É, não, mas eu entrava... Antigamente era brabo, porque eles falavam o seguinte, você tinha que... Era menor, você tinha que ir acompanhado com seus pais ou com o maior. E você tinha que levar ou a sua certidão de nascimento, uma carteirinha escolar pra você provar que você tinha aquela idade. Porque os caras barravam, literalmente. Já aconteceu de eu ir pro cinema, o cara chegou e falar, não pode entrar não, você é de menor e tal. Pô, cara, mas eu tenho 13, não pode não. E eu ficar do lado de fora sentado, os meus amigos entrarem, verem o filme, aí depois os filhos de uma boa égua, fala toda a novela. De uma boa égua. Os filhos de uma égua. Filhos de uma égua. Os caras falam, maluco, o filme é muito bom. Porra, aí me contava o filme todo, aí eu ficava igual um idiota, só imaginando, porra, deve ser muito maneiro. Levava spoiler de graça, né? Porque naquela época eu sabia que eu não ia ver o filme tão cedo, então eu tinha que ver o filme através dos caras, eles tinham que me contar. E isso acontecia mesmo. Hoje em dia, não. Qualquer filme que sai é 12 anos, 13 anos. O Caça-Fantasmas, quando saiu, os caras falavam que era um filme que era muito pesado pra criança ver. E eu não pude ver, não. Eu fui ver anos depois na televisão. Cara, e era mesmo, né? Era pesado pra caralho, né? Tipo, na época, velho. Se você for ver, né? É, botava lá a mulher possuída lá pelo capiroto. Lá, assim. sinistro, meu. Rico Morandes também. Puta, cara, Rico Morandes, né? Bem lembrado, cara. Ele falava pra mulher, eu sou não sei o que lá, você é o hospedeiro, você não você é o mensageiro, uma coisa assim, que ele falava. Foi daí que ele saiu, né, cara? O Rick Moranis, né? Daí que ele fez, né, vários filmes também, né, querida. Encolhi as Crianças, Querida, Estiquei o Bebê também, que era um filme clássico também, né? Pô, esse, o outro foi querida, clássico. Encolhi as Crianças. Esse eu vi num vídeo cassete, cara, na casa da minha irmã. Quem quis ter uma formiga? Urra, cara, quem que nunca quis ter uma formigona gigante, cara? Excelente também, cara, excelente. E no SBT, né, passava muito pra esse filme, né? Até hoje muito, passa, né? Muito é ser educado, cara. Passava todo sábado, sei lá. Ah, mas, mas era clássico. Só passava quando passava Planeta dos Macacos. Tela de sucessos, querida, Encolhi as Crianças, porra. Quem que não perdia, velho? Quem... Clássico, né? Clássico. Fique ligado. Tela de sucessos, volta já. Tela de sucessos, hoje à noite, aí falava o Silvio Santos, Mamá Lombardi, o que, que a gente tem hoje à noite? Hoje à noite, Silvio, temos querida e colhida as crianças. Aí eu não vim. Aí depois fazer a piada sem graça. Depois o Silvio, aí fazer a piada sem graça. Aí ele falava... Aí vai ser assim, uma plaquinha atrás do palco, assim, aplausos, risos. É, não, ele fala, o eu não vi, mas a minha filha, de número... Ela viu? Disse que é maravilhoso. Você não pode perder. Silvio Santos é muito bom, né, cara? Puta merda. O Silvio Santos é demais, cara. Filme que marcou a minha infância, que foi o E.T. Cara, eu chorei no final do ET. Eu conto e falo, foda-se, eu chorei no final do ET. Eu não chorei, velho. E a Drew Barrymore hoje em dia tá gostosa, foda-se. Na época ela não era. Não, cara, eu vou apanhar da minha mulher, mas tudo bem. O mais interessante do filme do ET era o seguinte, quando esse filme saiu, era outro problema, censura, eu não pude ver no cinema. Cara, e todo mundo que ia pra merda do cinema, parecia propaganda da Polishop. Eu perguntava, o filme é maneiro? Cara, não, aí, o filme, ele é muito maneiro, o ET, ele é assim, aí, tá, e como é que o ET? Cara, assim, ele é muito maneiro, o ET, ele, eu não sei explicar, propaganda da Polishop. Repararam, propaganda da Polishop é assim, apresentamos agora o inovador, o lindo, Destroyer Extreme Plus. Veja que é, né? É, você vai picotar. Aí você fala, porra, peraí, então é uma tesoura. Você vai gelar. Opa, é uma geladeira. Você vai imprimir. Porra, é uma impressora. Mas café. Na compra do Extremely Plus, você ganha inteiramente grátis esse controle remoto para assistir TV. Tu, porra, que merda é isso? Aí era o ET. O pessoal falava, meu, cara, como é ET? Como é ET? É um filme velho já, hein? 1982, cara. Cara, oh, é 32 anos já de filme, né? Depende, né? Do ano, né, que o cara esteja escutando o cast. Mas eu, porra, cara, tem 32 anos o filme, cara. É muito velho, velho. Tô velho mesmo, cara. E o pior de tudo. Eu não tinha nem nascido, né? Mas, whatever. A parte ruim da história, minha parte ruim da história do ET. Eu não descobri como era o ET. Eu fui descobrir como era o ET quando eu joguei o Atari. Nossa, cara. Nossa. Não, aí você se mata, cara. Eu falei... Ah, meu Deus do céu. Aquele jogo horrorendo, escrotamente escroto, velho. É, anos depois que eu vi o filme, que aí eu falei, porra, caraca, chorei, que era muito maneiro, cara, que aí todo mundo que viu o filme do ET falava, eu chorei muito no cinema, mas ninguém sabia descrever o filme. Era muito bom, cara. Muito bom, né? Muito bom. Jamaica Abaixo de Zero. Nossa, isso é muito bom, cara. Aquele gordo é muito engraçado, cara. Puta que pariu. Cara, eu vou dizer um negócio. Eu assisto esse filme de 3 anos de boa. Não, cara, tranquilo. Vai, ok, né, cara? A minha melhor parte é chegando naquele país que vai ter o esporte, né? Que tá nevando. Acho que é o Canadá, né? É, então indo tudo de boa, de bermudinha. Quebra o cabelo do cara. Ele cata o cabelo. Quebra o cabelo do Ed, né? É o Sanka. Sanka. Eles olham assim, neve. E ele sai correndo aí. Caralho, que frio. Vambora, volta. Eles voltam, todo mundo se enfiando. Teve um que não tinha roupa suficiente e botou a bolsa. Se marrou dentro da bolsa e foi entrando, cara. Muito foda. Aquele filme parece um besterol e tal, mas ele dá umas lições de moral muito boas de desenvolvimento de caráter, sabe? Uma coisa assim, tipo, tem filme que só era putaria, beleza. Tem filme que só era tira, você atira. É o estereótipo, né, cara, da época, né? Todos os filmes eram estereótipos, verdade. Mas tem alguns filmes, cara, que você absorve algumas coisas muito boas. Muito boas mesmo, exato. E esse filme... filme, eu me lembro que ensinava sobre trabalho em equipe e nunca desisti. E eu não sei porque eu gostava demais desse filme. Tem um bom respeito agora, né? Mas é legal a mensagem, filme, né? Cara, é muito bom. Ó, e o mais interessante, esse filme é baseado em fatos reais. Fatos reais, exatamente. Existiu mesmo essa equipe lá da Jamaica. Eles não tinham verba. É, mas maneiro pra... O que eu acho mais maneiro nesse filme é isso. Não, o mais louco do filme era aquele cena que eles finalmente chegam no gelo e tá todo mundo passando mal de frio, cara. É muito tipo assim, somos caipiras, né? Tipo, nunca vimos a neve. Que é super normal, cara. Ele coloca, né, umas 50 roupas, né? Umas camisetas, uma em cima da outra. E tremendo, cara. É cômico. É engraçado, só o gordo de casaco. Cara. Aí ele começa a rir. E pra fechar, os Goonies. Mas os Goonies, a gente já fez um cast, né? Eu vou deixar um link aí pra galera ver. E cliquem no cast e baixem o programa, por favor. Ah, que droga, não podia falar dos lotes. Saudações, amigos, hoje iremos ler os e-mails aqui da galera que manda aqui pro Universo Interativo. Eu tô aqui com o meu irmão, o Brunão Cabeção. Aê, bora ler essa porra aí. É, essa porra agora vai ser ao vivo, vocês, né? Edição sem porra nenhuma. Vamos ver como é que vai ficar essa bagaça de leitura de e-mail. Sem medo de ser feliz. Vai ser na raça essa porra. Vai, pode ler o primeiro, caralho. Opa, Ser Cabral, lendo a nona. Eu não entendi. Acho que o nome dele é Ser Cabral. Lendo a nona, eu também não entendi, mas... Bom, enfim. Cabral, Cabralzinho. Olá, pessoal. Conheci seu podcast através de uma indicação do Sérgio Caos. Gostei, um podcast que não fica se enrolando para começar, que fala realmente sobre o que se propõe, não é superficial para a modinha, não exagera nos palavrões, e que os presentes viram ou leram o material. Aí ele comenta aqui sobre um B, uma superprodução B, de Zombio. Guar pra caralho, Zombio, que a gente, chimarrão. Que a gente viu no YouTube e, cara, excelente, cara. Excelente, muito bom. É tosqueira, é sangue na cara. É nudez, é explícito, é bem na cara essa porra. E várias tetas e como é de praxe do Brasil, né, cara? Peitos pra todo lado, né? Tem que ter. Com zumbis. Vejam aí se vocês quiserem. É, vou deixar o link aí pra galera que quiser ver aí. Perca aí, né, os 5 minutinhos aí. Vai lá no YouTube lá e assista essa porra. É zumbi, ó. Zumbi, chimarrão, sei lá que porra é essa, mas tudo bem, né, cara? Isso. Parabéns aos poucos ouvirei os outros. Abraços multifacetados. Do Ser Cabral. Muito obrigado, Ser Cabral. Valeu, Cabralzinho. É nóis. E o próximo e-mail é de Leandro Campos, de Londrina, Paraná, daqui do Paraná. Aí. Fala, galera, gostei muito do cast, vocês estão de parabéns. Gostei da iniciativa, ai que bacana. Só queria fazer um adendo que no cast sobre zumbis, vocês deveriam ter falado mais sobre Jorge Romero aí. É, tudo bem, né? Faltou um pouquinho, mas, né, é muita coisa pra falar, né? É muita coisa, fala um cast e a gente tinha muito material pra falar, né, cara? Principalmente as séries longas, igual Walking Dead... E tem filmes muito antigos, né, cara? Então não tem como... Assim, o Romero é o clássico, né? Na verdade, é o que... cresceu tudo isso com o Romero, né, cara? Só que não tem como falar muito dele, assim, né? Até porque o cast vai ficar muito longo e essa não é a iniciativa do cast, né? Mas é só um adendo mesmo. Grande abraço ao pessoal do Universo Interativo aí, ó. Valeu, Leandro Campos, pelo seu e-mail. Beleza. Vamos lá. Thomas... Kravjevski, Bauru, São Paulo. Esse sobrenome aí, acho que é russo, hein, mano? Deve ser russo e toma vodka, cara. O cara deve estar tomando vodka e escreveu tomando vodka. Excelente. Legal o podcast, muito bom, porque o Cabeça Bruno não gosta da série The Walking Dead. Valeu a todos. Viu como que é bom fazer polêmica, cara? Bom, ele tá do meu lado aqui, ele vai explicar por que ele não curte a porra do Walking Dead, mas enfim. Cara, é assim, eu gostava da série The Walking Dead, eu realmente gostava, eu baixava tudo pra ver. Mas ele é viado e não gosta. Então, só que daí... lá, confirmou. Só que daí, eu descobri o HQ. Eu falei, vamos ver qual que é do HQ. Eu vi que a série, em relação ao HQ, a série é muito podada. E as pessoas, eu acho que os diretores têm medo de perder público. Então, é assim, eles acabam que eles não matam quem é pra matar, pra gerar choque. Como, por exemplo, aconteceu umas mortes no HQ que dá vontade de chorar. Quem viu? Chorou sangue. E eu acho que eles ficam podando, assim, e vai perdendo a graça, sabe? Parece que o HQ, ele é obra completa. E a série é uma mais, sabe, pra gerar dinheiro e pra todo mundo assistir, entendeu? Mas é boa, ela é feita, assim, pra quem gosta de zumbi. Fica gerando polêmica, é a porra que acontece, cara, mas tudo bem, né, cara? Mas pra quem gosta de zumbi, é uma boa série, sim, cara, pode ver. Muito bem produzido, daí fica aí a dica, assista o Walking Dead e foda-se meu irmão aí. Não, vejam o HQ que é de macho, porra. Aí, galera, valeu aí todos pelos e-mails aí, né, que mandaram aí. A galera entrou lá, assim, depois tá mandando, né? Os e-mails. Pô, isso é bacana. Muito obrigado aí, pessoal. Um abraço. Mandem os e-mails, falem qualquer coisa que a gente vai ler aqui. E outra, a gente só leu agora porque deu vontade, sei lá. Xinguem, falem merda, mas mandem e-mails, reclamem. Mandem, exatamente. Sugestões serão sempre bem-vindas. Patrocínio valeu. Também, muito bom. Aí, ó. Tchim, né? Não tô com efeito, senão eu fazia efeito do caixa. É isso aí. Valeu, galera. Um abraço. Falou.